Começa agora, Yo-Yo Super Jovem. Muita alegria. Mas esse é o objetivo, né? Diversão. Ah, tá pela ordem, né, Tuto? E o que acontece nas redes sociais? Quem é culpado disso aí? Yo-Yo na Super Jovem. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando por aqui. Yo-Yo completando 10 anos no ar, de muita alegria, diversão, entretenimento, só coisas boas pra você. Orgulhosamente de Francisco Beltrão, essa é a Super Jovem FM. Tamo junto em mais um final de semana. Eu sou Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes da Super Jovem. Coisas boas e nós. Né? Acontecem coisas também. Boas e nós. E nós, né? E nós estamos aqui mais uma vez trazendo aí o que a gente pode trazer um pouquinho de humor, de entretenimento. Vaso ruim não quebra. Claro que não, né? Pra vocês todos, quebra. Uma excelente tarde. E a pergunta que não quer calar, e que hora que é o gole? Que hora que é o gole? Gole. Léo Lúcio. E aí, meus queridos, tudo certo? Se Deus, Jesus, nosso senhor permitir, vamos continuando aqui. Ô, Cabo Ciolo. Ele tá aparecendo ali, candidato Cabo Ciolo. Se eu não me engano, não pode mais falar. Mas falar disso, já. Não pode falar mais disso. Não pode mais falar. Não pode mais. E a rádio vai fechar. E aí, meus queridos, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que tenham tido uma semana maravilhosa com esse feriado aí no meio, foi, né? E tivemos também. Tiveram também? Aproveitaram o feriado? Beleza, feriado, né, cara? Eu só fiz coisas boas também, fiquei em casa. Você ficou em casa, né, Beto? É que o Beto é o coordenador da rádio, então daí, ele tem feriado, né? O Kleber, o brother, tava devendo um horário aí. Entendi. É por isso. É troca de favores. Eu fiquei puto no feriado, porque assim, eu pensei que eu ia, vou dormir amanhã até o meio-dia. Era 7h30, tava que nem um zumbi com o olho aberto. Puta que pariu. Sabe quando o cara quer dormir, né? Sim, quer dormir e fica lá assim. Aí, não, vou fechar o olho e vou dormir. Nada. Não é assim. Tá chegando a ideia. Aí quando você não pode, ou enfim, quando pode, daí. Sim, daí não. Mas hoje eu não fico tão preocupado, que quando o negócio fica crítico é que você tá acordando cedo pra varrer a calçada. Não é. Aí não é. Sim, aí tá na hora de você se preocupar. Eu sempre falava, por que velho acorda tão cedo? Eu acho que é a síndrome, tô ficando velho. É a idade, velho. É fim de carreira. É, eu acordava meio-dia, não sei se vocês lembram, antigamente que eu trabalhava à tarde. Durante a semana, deixar bem claro. Daí no domingo você dormia mais. Dormia um pouquinho mais. Aí domingo dormia até 1 da tarde, mas agora que eu tô mais velho, quase chegando aos 40, acordo 9 horas. Vai piorar. Pras 9. Vai piorar, tá? Vai ficando mais cedo, né? Uma dúvida, você tem qual a sua idade hoje? Eu tenho 35. 35. Chegando aos 40. Quase aos 40 já. Misturosinho, é um bebê. Não, carinha de bebê. Não, bebê é o Kleber, eu já fui o bebê da rádio, agora não sou mais. Tempo passa, né, cara? Já fui bebê. Agora vamos dar um giro aí pela nossa mesa, do seu lado aí, do Léo Lúcio, está ele, o Júnior Aguiar. Eu tô aqui, cara, eu tô com uma revolta essa semana aí, no feriado, peguei e fui viajar, né, na véspera. Pegou o busão e não, partiu. Que busão, ai bem sou cara de pegar o busão. Querido, ele agora pegou eu helicóptero. Pego o vinhão, cara. Daí cheguei assim pra lá 9 horas, era o moço ficou assim, café ou chá, senhor? Daí eu falei, eu quero café. Dela, errou, é chá. Eu falei, não é possível. Brincadeira, não é possível, mano. Brincadeira. Até aqui eu me dou mal, né? Vida de pobre que é assim. A classe A menos negativo. aliás, você falou em feriadão viajar, não foi no feriado que eu viajei, mas foi no Dia dos Pais, no final de semana, no Dia dos Pais. Vocês estão com condições, né? Viajando bastante. Eu só queria citar o seguinte, que eu fui ali pro lado de São Mateus do Sul e antigamente a gente ia ouvindo a Super Jovem, chegava em Cleveland e já morria o sinal, né? O sinal caía. Eu fui até os helicópteros. Só um minutinho, Cleveland é longe pra caramba. É Cleveland. Cleveland. Agora eu fui passou Cleveland, passou Palmas, chegando naqueles ventiladores chegando em gigantes. Curitiba. Chegando nos ventiladores gigantes ali, né? Ventilador na usina eólica, né? Areólica. Aí tava bastante. Chegando ali é que morreu o sinal. Então quase lá no trevo do horizonte, quase 200 quilômetros. Nossa. Eu fui ouvindo as PJ. Tá indo muito longe. Fazer um adendo, o pessoal falar, vocês trabalham na rádio, vocês são ricos, ó, Jorjão e o Júnior viajaram. Não, no caso do Jorjão, é que na família dele é diferente. Na família dele, quando é feriado, Dia dos Pais, coisa e tal, os filhos, né, dão R$100 pro pai. Então o Jorjão ganhou 3.500 só. Ele pode viajar, dá pra viajar, né? Não, daí eles viajaram de carro e a gasolina tá R$80 o litro. E eles viajaram de carro, vocês veem como tem condições, pessoal. Rádio, E ainda sobrou pra comprar o iPhone X. Eu, quando vou viajar, vou naquele aplicativo de carona, sabe? É diferente. Tem, qual cara. Qual é o nome? Não vou lembrar agora, mas eu já falo pra galera aí. É o Uber. Não é Uber. É chamado caminhoneiro. Caminhoneiro. Cara, né, antes, só antes do Kleber se apresentar, você falou em carona nas antigas eu estudava em Passo Fundo. Histórias do Jorge. Tu falou em carona, eu estudava em Passo Fundo. Lá no mosteiro. Lá no mosteiro. E aí você ia no trevo, aí eu sempre ia de ônibus, ia pensar, falava, você é burro, pega carona, a gente ganha carona até em casa, blá, blá, blá. Mas detalhe, né, eles moravam todos no Rio Grande do Sul, eu morava no Paraná, né? Aí tá, mano, tudo, mas não, mas tu ganha carona. Aí fomos lá, erguei a plaquinha, né? Eu levei duas placas, levei Chapecó e Francisco Beltrão, porque ninguém no Rio Grande do Sul sabia onde era Francisco Beltrão. Chapecó todo mundo sabia, se eu chegasse a Chapecó já era um lucro, porque eu tenho parentes lá. Dava pra vir a pé daí. Não, eu ficaria lá porque eu tenho parentes lá, né? Uhum. Aí eu fui um dia, ali 4 horas da tarde, quando é 5 horas da tarde você consegue a carona. E 7 horas da noite, escurecia, era horário de verão, né? 4 horas da tarde, nós estávamos em 10. 4:30, nós estávamos em 8. 5 horas, nós estávamos em 3. E eu era um dos 3. Ninguém, eu não ligava a carona pra lugar nenhum, eles iam tudo pro outro lado. Tava escurecendo, o cara parou. Eu falei, puto, que legal, ganhei carona. Até Carazinho dá 40 quilômetros. Aí tu foi, Jojo? Daí ele me deixou na rodoviária de Carazinho, cheguei em Carazinho, o cara falou, pro Paraná só amanhã às 9 da manhã, Teo. Eu poderia ter chegado em casa de noite. Eu posei sentado numa rodoviária, porque, né? Nossa, cara. Não tinha nada, não tinha nem grana pra ir no outro dia às 9 da manhã. Nunca mais quis saber de carona. Nunca mais. Carazinho é o diminutivo de Cará. Ah, e um peixe. E o aumentativo. É Carazão. Carazão. É, não é Caralhão, não. É Carazão. Ah, não. Carazinho é terra do Brizola. Do Brizola? Do Brizola, do Leonel Brizola. Ah, o Brizola. É Passo Fundo. Falar, é, né? Achei que era Passo do Proerd. Passo Fundo é terra daquele o cantor gaúcho de maior sucesso. Não lá, me olha porque eu não lembro mais. Teixeirinha. Passo Fundo nasceu Teixeirinha e logo ali Carazinho nasceu Leonel Brizola. O Brizola, Brizola. Raul Seixas também. Bom, completando a trupe hoje, Kleber Aguiar. Cara, depois todo mundo ter falado tanto, boa tarde. Tá certo. Eu falei mais porque eu sabia que você só ia dar boa tarde. Cara, você sabe que já me encontraram na rua e falaram assim, você nem fala muito no ioiô e tal, né? Daí eu falei, sim, Jorge, não deixa eu falar. Não deixa ninguém falar. Tá bom, vou ficar quieto. Você já ouviu, o programa dele com o Evandro? Só ele fala. E o Evandro, mas só ele fala. Eu só escuto assim, né, Jorge? Nessa vibe, Jorjão. Nossa, quero morrer amigo de vocês. Em certo momento, o Jorge fala, cala a boca, cala a boca. Deixa eu falar, tá falando demais já, Evandro. Caramba, cara. É 3G. O 3G. Aqui no WhatsApp 988222300, um salve aí pra MA Suspensões, o Marcolino Toreto, o Chefinho e pro Negritude Júnior. Olha, um amigo do Jorgão tá ouvindo aqui, o Raul Dias Júnior, um abraço aí pra ele. Deus que benza. Isso, Kid Abelha tá pedindo aí, Elisângela Rosa, valeu Elisângela, obrigado. Alguém lembrou do nosso amigo Tito aqui da Leve e mandou cúpula do ioiô. Cúpula do ioiô. Quanto, Beto? Quanto? Isso aí tá ficando já o, como é que fala? O bordão. Isso aí, bordão. Do Tito. Oi, é a Vildete, valeu Vildete, ela que pediu o Charlie Brown Jr. essa semana. Ah, isso, Vildete. Vou dizer ótimo gosto musical, velho. Vou dizer o seguinte, a Vildete, ela viaja por todos os, né? Ela pede flashback, ela é bem eclética. De vez em quando ela pede um sertanejo, ela pede um flashback, ela pede um sucesso. Mas sua música é boa, né? Não, e todos os dias ela participa da nossa programação. Verdade. Todos os horários. Se minha tia tivesse aqui, ela ia falar, nossa, ela é bem epilética. Nossa. Olha essa aqui, ó. Maravilhosamente boa tarde, manda um alusão aqui pra galera da Pavimar. Por aqui tá eu, o Bola, como é que é? Fanzaço do ioiô. Valeu, tudo de bom. Valeu, Bola. Obrigado. Valeu, Bola. Pessoal, verdade. Falando em Bola, queria dizer pro Adir que reforçasse aqui a estrutura da rádio, porque tá cada vez o pessoal ficando mais gordo. É. Daqui um dia nós vamos cair lá na Empório das Tintas. Empório das Tintas. Né? Aqui fazer a estrutura. Ainda mais eu e o Júnior aqui um do lado do outro, cara. Tem que reforçar aqui. Viu, mas o peso da minha cabeça pra cá. Viu? Depois que aquela ponte na Itália caiu. Pois eu tenho medo, velho. Eu tenho medo disso. Se na Itália tá caindo as pontes, imagina aqui no Brasil. Pessoal, nossa, nós temos, falando em Brasil, temos aí daqui a pouquinho época de eleição, e eu quero dizer pra vocês o seguinte, tome muito cuidado com essas pesquisas, toda hora sai pesquisa, aqui, pesquisa. Porque elas nem sempre refletem a tendência do eleitorado, e vou explicar por quê. Um amigo meu realizou uma pesquisa por conta própria e concluiu que a próxima presidente da república vai ser a mãe dele. A mãe dele? É a mãe dele. Ele levou, como é que ele chegou a esta essa conclusão. Ele telefonou para 1.235 pessoas entre 2 e 4 horas da madrugada e perguntou em quem você votaria para presidente. Resultado, 68% respondeu na sua mãe, seu filho da UTA. 32% respondeu na UTA que te pariu. Ou seja, a mãe dele se elegeu já no primeiro turno. Nossa, 100% dos votos. Olha que incrível. Que incrível. Importante deixar claro isso aí, né? Você vê, e ela nem é candidata, cara. Não, e ela nem tá presa também. Ela nem é candidata em nome de Senhor Jesus. Agora, esse lado de pesquisas também tem uma coisa engraçada. Eu penso, você quer saber quantas pessoas estão doentes ou estão saudáveis. Aí você vai fazer a pesquisa lá no posto de saúde. É. Claro, tá todo mundo doente lá, são, né? São pesquisas tendenciosas, né? É verdade. Claro que eu sei que existe um cálculo, né? Pelo menos no IBGE. Lá em São Paulo eles fazem um cálculo. Mas, tipo assim, só em São Paulo tem 14 milhões de pessoas. Eles entrevistam 2.000 pessoas. 2.000 pessoas respondem por todos. Um dia eu fui a fundo ver como era. Porque às vezes algum cliente nosso pergunta: viu, vocês têm alguma pesquisa de rádio? Eu falei: não, a gente tem. São feitas pesquisas, mas não tem assim uma. É complicado você saber quanto. Não, mas no próprio rádio não tem o sistema. Eu falei: não. Aí eu fui pesquisar da televisão como tem esse sistema. Sistema são 2.000 televisores. É um aparelho que é instalado e todos, 80% na grande São Paulo. Isso, uma caixinha e tal. Então são 2.000. Nós somos em quase 200 milhões. De habitantes do Brasil. Dá, né? O quê? Dá menos de 1%? Dá bem menos de 1%. Então, assim, quer dizer, não reflete nada. Não reflete a realidade. Nem essa pesquisa é uma realidade. Eu primeiro, no quando se falava em televisão, eu achei que no sinal eles tinham um jeito de medir e tal. É um bombril. Né? É um bombrilzinho e tal. Mas não, então, não confio em pesquisas. É por amostragem. Eu já tinha uma mente mais evoluída que a do Jorjão. Eu achava que alguém pegava a bicicleta e passava na frente da casa, todo mundo olhando. Esse aqui é Copa, SBT, Band. Fazendo um xizinho ali. Eu até fazia uma. Um dia ele tava olhando, passou, tava uma gostosa se trocando, ele tropeçou, caiu de bicicleta. E morreu, daí parou a pesquisa. Lembrei daquela piada. Piada não, um esquete dos Trapalhões lá de 1980, alguma coisa. Uhum. O Didi era um ambiente de uma farmácia, né? O Didi tava com um vidro, como que chama? Um vidro, né? Um pote de vidro. Enorme, assim, de vidro, né? E tava contando, assim, eu acho que remédio, pílulas, né? Começou a cena assim, ele lá, uma por uma, né? 2.757. Pegava a pílula e jogava dentro do pote de vidro enorme. Eu lembro dessa. 2.758. 2.759. Aí chega um cara lá e pergunta: meu, aqui que passa o busão que vai lá pra não sei o quê. O Didiva: ah, não sei. Acho que é sim. Ah, mas tem certeza? Ele já passou? Não, não passou ainda. Daí o cara pegou e saiu. Aí o Didi pegou, olhou pro pote de vidro lá, né? Com 2.000, isso aqui. Olhou pro pote, virou tudo pra fora e começou. 1, 2, 3. Que sacanagem, né, cara? Brincadeira, cara, velho. Foda isso, né? Pois é, já aconteceu isso comigo também. Hoje a gente já deixa explicado. A gente faz alguns eventos por aí e as pessoas, principalmente quando é evento que tem... Alguns eventinhos. E principalmente quando tem o tal das autoridades. As autoridades é uma porcaria. Aí tu tá ali com o protocolo, a pessoa, ao invés de escrever num papel e te mostrar, e você tá ali lendo, ela fala: ô, chegou fulano e tal. Chama fulano que chegou. Lá. Nossa, o motorista mesmo, do assessor de não sei quem. Aí quando você volta, você não tem a mínima ideia onde é que tá o protocolo. Mínima. Você parou, viajou no tempo. Então, e aí tu começa a enrolar, né? Começa, não embromeixa até tu achar a palavra que tu tá. É fácil você ligar pra teu operador e pedir o protocolo. Vamos com o pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Será que as nuvens olham pra gente e ficam falando: aquele ali tem formato de trouxa? Ah lá. Elas olham pra mim e falam: aquele ali tem formato de bola. Ah lá. Olha lá, ó. Aquele ali parece Shrek, mas é mais tostadinho. Aquele ali parece um pirulito ambulante. Orite. Qualquer coisa, o peso ali, ó. Eu tava pensando aqui, cara, se você tem 50 real inteiro, você tem 50 real. Mas se você tem 50 real trocado, você não tem nada, né? Tu já percebeu isso? Ah, velho, na hora. Some, porque daí fica mais fácil. capaz de comprar o gole. Não, o gole. E o gole. Cara, no Insta ela parece que é feia, cara. Mas pessoalmente ela parece que tá no Insta. Mas não, elas capricham no Insta, elas fazem. No Insta, né? Elas capricham. O Insta é a coisa que mais engana na humanidade, é o Instagram. Jesus. Ele veio pra enganar, né? Pra enganar. Depois fala que os homens mentem. Viu? Né, só tem modelo ali. Só modelo. Só tem modelo. Não, e os pratos, né? Falando em comida, prato é só coisa. Nossa, lá, né? Senhora, vai. Carte, né, cara? Aham, eles fazem negócio enfeito. Vai ver. Arroz e feijão. Esses dias eu. Esses dias. Eu postei ontem uma pizza, velho. É. Então é bem mais. Eu estava no Insta, né? Até fui ver se não era o Kleber que tinha feito, né? Tava muito bonito, assim, com o Kleber. É cozinheiro. É gourmet. Aí, o Kleber tá pra cozinheiro. Um troço meio amarelinho com molho, aqueles jogos, assim, né? Faz aquelas viadagens. Pincelam. É, pincelam e uma. Oh, viadagem não, porque viado não ia fazer isso aí, não. Viado ia fazer mais bonito, cara. Aí aquela salsinha, uma salsinha em cima, né? Pensei, pô, será que é um purê de batata? Ali embaixo. Polenta. Vai tomar banho. Polenta. O cara enfeitou polenta. Cara, a minha avó fazia polenta na chapa do fogão a lenha, velho. Aí era bom. Nossa, era uma delícia. Mas como ela fazia, cara? Ela engrossava com a polenta. Ah, não ali, sei. Velho. Agora, não como sei. Se eu soubesse, eu receitas faria lá em casa. Receitas de polenta. Receitas de vovó. Polenta. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra minha amiga Dene. Brustolada, não? A Dene foi lá em casa, não tinha óleo, ela fez pipoca sem óleo na panela de pressão, cara. E que foi é a Adélio. Como que faz isso? Não sei. Beijo pra ela. Sem explodir tudo? Sem explodir. Ficou. E vou mostrar o vídeo pra vocês. Ficou bonita as pipoquinhas? Ficou, cara. Ficou bem comível. Mas eu sou do tempo que pegava, que não tinha micro-ônibus em casa. Uhum. Aí eu pegava pipoca de micro-ônibus, daí não tinha, né? Daí o que eu fazia? Eu tirava a pipoca do pacotinho, da pipoca de micro-ônibus. A pipoca normal? É, a pipoca de micro-ônibus. Aí eu estourava na panela. E por que cargas d'água você comprava uma pipoca de micro-ônibus? Você não porque tinha uma pipoca de micro-ondas dá pra comprar três, não. Três. É que assim, nas épocas, né, ali de vacas magras, a gente comprava. Chama que negócio do governo? Ah, quem faz? Bolsa Família. Bolsa Família. Não, cesta básica. Cesta básica. E daí vinha na cesta básica. Hoje teve. Não, hoje não. Graças a Deus, agora não. Aliás, lembrei. Eu estava em outra cidade, estava vindo curtindo o cesta básica. Lembrei, sabe de quem? Do meu amigo Cacá. Cacá, Carlão, né? Carlão. Carlão. Muito, né? Não, cara. O Cacá é o Carlão. Eu lembrei do meu amigo Cucu. Beijo pra você, Cucu. O Carlão é locutor aqui na Rádio Princesa. Ele foi por muitos anos locutor da antiga 105 FM, sim, sim. Que depois. Já era seu colega, né, Jorge? Já era meu colega. O Carlão, locutor, manda um alô aqui no WhatsApp. E o Carlão é o seguinte: ele era de praxe, todo final de programa do Carlão era um medley do Modern Talking. Porque eu acho que era a hora que ele. Era a hora pra ele ir no banheiro. Poderia. Porque não é a facilidade que hoje que tem o computador. O Beto também chegou a trabalhar assim. Sim. Nós tínhamos que colocar os vinis. Era no carvão ainda. Os cartuchos de propaganda. Então, se você tivesse vontade de fazer o número 2, fazia nas calças. Não tinha tempo. Não tinha como. Tinha que vir cagado. Tinha que vir cagado. Tinha que cagar e vir trabalhar. Tinha nem banheiro aqui na rádio, que não dava pra ir. Todo final de programa do Carlão era um super medley do Modern Talk. Que era o quê? Cada música do Modern Talk tem uns 7 minutos. Eles juntaram 5 músicas, dava 20 minutos de remixes do Modern Talk. Ele colocava esse remix. Né? Mas daí então, ele ia no banheiro, daí ele aproveitava. Mas era todo o programa, tipo, ele fazia todos os dias, um ano inteiro, dois anos, todos os dias. Mas então, o nosso colega aí da Princesa, ali, o André Fabris, né, o Kleber conhece, ele se inspirou no Carlão, cara. Todo sábado, Talking. Ele encerra o programa com aquela Nossa Senhora Aparecida. Eu sou da Anitta pra cá. Gine Gemo. Essa, graças a Deus, eu nunca ouvi. Também nunca ouvi essa. Eu não tive esse prazer. Mas Modern Talking, eu chegava aqui e o Carlão tava rodando. Tava rodando Modern Talking. Qual que vai ser do Modern Talking hoje? Já foi. A gente chegava, né? Vocês chegavam e perguntavam hoje, né? Até eu queria comentar sobre isso. Essa semana eu vi a chamada do Modern Talk. Eu pensei assim: o Beto vai tocar só uma música, porque é só uma hora de programa. Todas as músicas só tem uma hora de duração, né? Então só tocou uma música só. Modern Talk era irmãos? O que eles eram? Era uma dupla. Alemães, né? Alemães. Que cantavam em inglês, né? Que todo mundo pensava que era uma banda, né? Modern Talk. Eu também achava que era uma banda, né? Era uma dupla alemães. Que mais vendeu a dupla alemã que mais vendeu disco no mundo. É o Modern Talking. Numa quarta num jogo do Grêmio. Oi? Que mais vendeu disco no mundo numa quarta num jogo do Grêmio, né? Que tinha jogo do Grêmio. Ah, é, o Grêmio foi bem, seu. Eu não posso falar nada. Ah, é verdade, mano. Graças a Deus você lembrou. Foi. Viu, a alegria do Colorado é ver gremista perdendo. Como é que foi o Grêmio? Eu não entendo isso. Os gremistas comentam quando o Inter perde? Os colorados contrataram lá o Guerreiro. Você acha que eles falam alguma coisa? Ninguém comentou nada, velho. Mas como é que foi o Grêmio? Foi bem? Eles nem sabem. Meu querido, meu time ganhou a Copa do Brasil ano passado. Esse ano vamos Libertadores. E a Libertadores também vamos deixar pra outra. Eles não querem ganhar. Não, vamos deixar a oportunidade pra outras pessoas. Então seu time é caridoso. É claro. É que nem o meu também não quer ganhar a Sul-Americana. Ah, deixa. Ah, então tá bom. Eu não entendi esses times caridosos. É tipo o Inter, né? Deve ganhar esse ano, então. Vai ganhar. Deixa o Inter ganhar esse ano. O meu gosto de dar pros outros, né? Vamos tocar uma. Toca lá. Cidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar ou se render, tem que defender. Observar e absorver, com fé no amor, no bem. Se liga no meu proceder, sigo em frente, vou além. Vem dançar, brilhar, deixar o som meter dança, já larguei na pole. A cintura que destrava nesse desenrole. O corpo desenrolado não é rocambole. Seu plano já foi bolado, quero que rebole. A cintura mole, mole, mole, mole, mole. Se ela me chamar pra dança, claro que eu topo. Tamo dando gole, gole, gole, gole, gole. Uma mão tá na cintura e a outra no copo. Sem vulgariza, pra sua camisa, sem economiza. Pode avisar, firme a gente pisa. Pesadão, down, down, no estilo Visa. Nem mesmo céu é o limite. Foco no trabalho é muito mais que palpite. Tudo que te prende é melhor que evite. A música liberta e eu te faço o convite. Entra na roda e ginga. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. A mí no me importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. No te asustes si la ropa se levanta. Cuando el bajo se te meta por los pies. No te entiendo, pero bailamelo lento. Que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale. Semana Aretha Franklin, né? Morreu ontem, foi ontem, né? 76 anos. Foi ontem, ontem ela morreu. Ela morreu. Franklin, ela cantava aquela música Respect, né? É, Respect. Ela tava com câncer em algum lugar, no pulmão, acho que era. Na unha do dedão do pé, eu acho que era. Esse som aqui, ó. Clássico, né? Clássico. Esse é um clássicozão, cara. Vale até uma cesta básica aí, tá? Aretha Franklin. Respect. Ela era considerada a rainha diva do soul. Soul music, de R&B, né? Cantava muito. Ela muito é a Alcione aqui do Brasil, né? Mais ou menos. É, comparado. Um pouquinho mais magra. Fafá de Belém, Fafá de Belém. Fafá de Belém. Fafá de Belém. Ô, Joãozinho foi preso? Não, Pedrinho. Pedrinho foi preso. Na delegacia ele disse, me soltem, senão eu vou chamar meu irmão da Assembleia de Brasília. Minha irmã promotora e meu pai procurador. Ixi, nossa. Os caras. Os meganha amarelaram, né? Falei, ih, o Piá é bom. É forte. Vovô, não vamos firme nele, que ele é forte. Soltaram. Quando estava no portão, o policial disse: ô, meu amigo, explica aí que história é essa, seus parentes serem todos tão importantes. Ele respondeu, o Pedrinho respondeu: meu irmão, falei, é da Assembleia de Deus. Ah. A minha irmã é promotora da Jequiti. E meu pai, teu pai não é procurador? De emprego. Aí, ó, vazou, né? Aliás, o pai dele mais 13 milhões, 13 né, milhões que estão desempregados, que com fase, o Tobas hein? Na mão. 13 milhões de desempregados nesse país. É, titulado do Brasil. E olha que eu que tem tica, né? E travou tudo aqui. Deu tela azul. Não, então, onde eu passo, tem vários lotes, cara, pra carpir, negado aí reclamando, né? Vários lotes, mas ninguém tem pra pagar o cara pra carpir o lote, entendeu, Júnior? 20 pila. Esse que é o problema. 20 pila pra mim já dá a mistura aí da semana. Dá o corote, já dá o corote, né? Mas dois dias de almoço. É verdade, cara. Dá dois. E se souber cozinhar em casa, dá uma semana. Já dá seis long neck. Faz um miojão ali, né? Viu, já dá seis long neck no mercado. Mas então não paga uma parcela do gás, né? Nossa, cara. Quando eu tô terminando de pagar o gás, eu tenho que comprar outro. Eu já tô fazendo isso. Eu já tô fazendo carnê pro gás. Meu gás, minha vida. Me lembrou ontem a conta da luz, cara. Nem debitou da conta, porque eu tenho em conta em débito automático, né? Nem debitou da conta, já tava na caixinha do correio. A outra conta da a minha conta de luz, eu dei uma olhada pra ela e falei, meu Deus do céu, é a prestação de um carro. Quando é que a Copel vai mandar meu carro, hein? E aumentou 15%, né? É, por energia. Só o governo do Paraná. Alô, Casas Bahia, eu vou começar a vender gás pra fazer aí 24 vezes aí. E sorte que a gente não tem inflação nesse país, né? Não, capaz. No Brasil é 4%. Inflação, que é inflação? No ano, né? No ano. Ó, um grande apreciador de copos cheios, né? Com certeza. Um cara vai ao médico acompanhado da esposa. Doutor, eu sinto náuseas, dores no corpo, na boca seca. Ô, louco. Aí o médico, você fuma? Uns 50 cigarros por dia. Nossa senhora, mano. Meu Deus. Aí o médico, aí tá um problema, né, meu senhor? Interrompeu o médico. Para de fumar, né, cara? Imediatamente e voltará a ter uma saúde de ferro. Pode ir, né? Já fora do consultório, a mulher do cara pergunta. Ô, você nunca fumou na vida, cara? Você nunca fumou um cigarro na sua vida? Por que mentiu que fumou 50 cigarros por dia? Aí o cara responde, bah, já pensou se eu dissesse que não fumava? Ele ia perguntar se eu bebia. E aí, adeus o gole, né? E o gole! Fala nisso, vocês são bons de matemáticas? Não, cara. Então, tudo burrinho. Quanto é 51 dividido por 2? Vamos lá. Não, meio litro cada um. Meio litro cada um. Meio litro com uma Phelps? Uma Phelps. E as Mirabel também. Mas tem que ser sem gelo pra fazer mais mal, né? Não, tem que ser um bumerangue. Se fosse pra fazer bem, nós tava tomando remédio, né? Já tem que deixar o boldo preparado depois. Já. Aqui no WhatsApp a galera tá mandando mensagens aí, uma que chamou a atenção no 988222300, o cara é bem Zé Graça, né? A gente tá falando que a gente trocou a nossa torre e antena, né? Aí o Fernando, ele que mandou aqui a cúpula do Yoyo, ele colocou assim, se colocar um bombril na ponta da torre, pega 400 quilômetros. Certeza, cara. Boa. Pensa o bombril, né? Pensa o bombril. Ô, bêbado, sai da igreja e o padre falou, vai com Deus, meu filho, que São Pedro, Santa Luzia, Santo Antônio, Nossa Senhora te acompanhe. O bêbado saiu, pegou a sua bicicleta, logo mais adiante caiu, se estatelou no chão e disse, oxe, eu sabia que tanta gente na bicicleta não ia dar certo. Mas agora, falando da torre, o Adir tinha falado que ia trocar a torre, mas não pensei que ele ia botar a torre tão alta, né, cara? Mais alta, qualquer lugar da cidade, você vê a torre da rádio. Onde você tá, você vê essa antena, você consegue, né, cara? Chegar, você tá a torre num da porão, rádio. Tudo fechado, escondido, você vai ver a torre. Você muito não bonita. Vai ver, mas vai sentir. Vai sentir. Sente a pressão. Aqui não. E aquela um cabo, né? Diz que tem um cabo lá na Cidade Norte e outro aqui pra conseguir sustentar a torre. Inclusive, eu passei lá. E um cabo antes. No céu. Não, e falando nisso, verdade, inclusive, se o Adir estiver ouvindo, tomara que sim, né, quero mandar um não, recado. Não, eu não ouvi esse programa. Não, porque a torre ali, ela tem a base quadrada e são quatro cabos puxando pra cada lado, né? E aí são tem o cabo A, B, C e o D. Inclusive, o cabo C tá com defeito, Adir, tem que ir lá tocar. O cabo C tá bem frouxo. O cabo C tá largo, tá? É, largo. Frouxo. O programa da família, Beltrão. programa da família. É. Olha, eu falei pra minha mãe, então, mãe, não aguento mais ver esse meu quarto bagunçado aí. Já tá me dando negócio dela. Ah, então vai arrumar amanhã que é teu feriado, tua folga, né? Daí eu falei, não, eu vou apagar a luz só. Não enxerga. Não enxerga, né? Ou bebe também, se entra bêbado, não vê nada. Ó, pergunta do ouvinte aqui, ó. Vai lá, pergunta. Vocês sabem o que o Xuxa foi fazer no bar? O Xuxa? É. Nada. Inclusive, você parou, a Xuxa, né? A Xuxa. Ah, tá. Desculpa. Foi a Xuxa. Quase estraguei. Cachaça? Bebê cachaça. Bebê cachaça. Bebê cachaça. Inclusive, o Xuxa, né? Se separaram, né? Ele e a Sheila Mello. Ele é a Xuxa? Não. E... Separou. Diz que ele pegou uma mais gatinha. Diz que dava. Pegou uma mais novinha. Diz que ele tava enjoado dela. Pegou uma mais gatinha. É. Salve pra galera da Estimbel e também da Extreme Song. Um grande abraço. Vamos faturar um pouquinho lá. Ofertas exclusivas Eletro Beltrão. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, a melhor loja de materiais elétricos da cidade é Eletro Beltrão. Tem lâmpada 9 watts por R$8, painel LED 24 watts por R$45, toda a linha de iluminação com 15% de desconto, pendentes decorativos a partir de R$49,90. A Eletro Beltrão tem ainda a locação de balancinho eletrônico manual para a sua obra. O que é isso? O balancinho não é um balanço pequeno, é um balancinho, é quase isso. O Júnior cabe? É, o Júnior cabe no balancinho, cabe, claro que cabe, porque é forçado aquilo lá, né? Poxa, ele você titânio da mante. É aquela estrutura que você coloca atrás, na parte de fora das obras, dos prédios, pra poder pintar, poder pastilhar. Então tem a manual que você vai... Balancinho, né? Balancinho. Você vai nos cabos e tem a eletrônica que você só aperta, sobe. E tem lá na... Tem pra alocar. Atenção, hein? A cada R$100 em compras de produtos Schneider na Eletro Beltrão, você concorre a prêmios. E sexta-feira, dia 31 de agosto, última sexta do mês, vai ter sorteio aqui na Super Jovem de uma 49 polegadas Smart TV pra você. É aqui no programa Ioiô. Eletro Beltrão, a número 1 em qualidade, atendimento e economia, na Florianópolis, em frente ao Posto Balança. Você falou do balancinho, eu lembrei dessa aqui, ó. Tem tudo a ver. Esse era outro balanço. É outro, desculpa. Viu, Jorge, mas tá R$8 a lâmpada de LED lá? 8 pilas só. Vou lá comprar pra revender, velho. Tá muito barato. Muito barato. Mesmo. Vou anunciar aqui que eu tô vendendo por 10. Ganha 2 pilas. Vou anunciar pra... Já é barato, R$10. Já é barato. Eu quero mandar um salve aí especial pra oficina, a galera da oficina do celular, Jeruso e pessoal lá que estão ouvindo a Super Jovem no talo, tá? Que bom. E proibido trocar de rádio. Por que não ouve no rádio? Que legal, cara. Obrigado pela audiência e todo mundo. Um abraço. Ó, na escola a professora vai explicando. Se eu digo que fui rica, é passado. Então, Mariazinha, se eu digo que serei diretora, o que é? Ah, é futuro, professora. Tá. E Joãozinho, e se eu digo que sou bonita, o que é? Ele é mentirosa, professora. Foi suspenso. E morreu. Aqueles que se dizem tão normais, dó de quem duvida que os sonhos podem ser reais. Eu levo comigo as raízes do meu pai, honro teu legado, levo palavras de paz. Tentaram me prender ao chão, mas Deus me fez alado. Pra muitos vagabundo, pros meus revolucionário. Não sou pássaro em gaiola, nem peixe de aquário. E vou gritar pro mundo inteiro ouvir que o vagabundo tá de pé. Que o vagabundo tá de pé. Que o vagabundo tá de pé. Que o vagabundo tá de pé. Loucos são aqueles que se dizem tão normais. Dote quem duvida que os sonhos podem ser reais. Eu levo comigo as raízes do meu pai, honro teu legado, levo palavras de paz. Tentaram me prender ao chão, mas Deus me fez alado. Pra muitos vagabundo, pros meus revolucionário. Não sou pássaro em gaiola, nem peixe de aquário. E vou gritar pro mundo inteiro ouvir que o vagabundo tá de pé. Que o vagabundo tá de pé. Que o siga a seta e vê se não erra. A estrada até meu coração vem direto, que o amor tá com pressa e quer saber se essa paixão tá fantasiada de algo a mais, ou é só mais uma história dessas baseada em beijos reais. Eu que tava fugindo do amor fui parar em você. Meu destino tava distraído, não olhou pra frente, olha só no que deu. Bateu de frente com seu, bateu de frente com sem eu. E agora que o estrago tá feito, coração não sabe o que aconteceu. Não dá pra negar que sou seu, não dá pra negar que sou sem eu. Fantasiada de algo a mais, ou é só mais uma história dessas baseada em beijos reais. Eu que tava fugindo do amor vim parar em você. Meu destino tava distraído, não olhou pra frente, olha só no que deu. Bateu de frente com seu, bateu de frente com seu. Anzinho, Anzinho. É, como é que é o nome desse cantor aí? Esse é o Roberto Carlos das Bandinhas. É verdade, Adão Antonello é o nome dele. Como é que é? Adão Antonello. Ah, esse Adão Antonello. Diz que ele é o Roberto Carlos das Bandinhas. O Roberto Carlos não é ninguém perto dele nas Bandinhas. Esse tal de Adão. Ah, bota o Roberto Carlos cantando bandinha pra ver se vai dar certo. Não vai. Quem é Roberto Carlos? Quando as pessoas olham ele, elas dizem, eu vi Adão. É, exato. Contar uma piada, vou ter... Claro, claro. Ô, louco, topar e as prensas. Vou tentar contar uma piada, beleza? Obrigado, Beto. Coisa inédita. Oh, uma mulher é transferida para trabalhar em outra cidade. Depois de poucos dias... Você se superou, Léo. Agora nem vou contar a minha. Não, eu não contaria mais nenhuma piada. Agora eu fiquei com vergonha de contar aquela que dois caipiras foram assaltar uma igreja à noite. Aí o padre percebeu o barulho, acendeu as luzes e perguntou, quem é que tá aí? Os dois caipiras ficaram caladinhos. Então o padre pergunta de novo, quem é que tá aí? Um dos caipiras responde, é nós é anjo. Aí o padre desconfiado diz, então voa, filha da mãe. E outro caipira, sem saber o que dizer, diz, mas nós é fiote ainda. Nós não tem asa. Não era o MC Noster. Mas tem o MC Fiote. O Fiote. É fiote. Aliás, a semana... Né, deram um tiro lá no MC, né? Deram, não tô sabendo ali. Tomou no Fiote. Quem morreu? Quem? Morreu. Mataram o MC G3, né? G3. Sério? Não, mas nem sei o que é MC G3. É, não tava sabendo, não. É um pouquinho maior que o G2, assim, antes do G4. É três lâminas só. E pela ordem tem o G15, hein? Tem o G15, tem muito G pra matar. G15 tá chegando a sua hora. Viu, e se for só de número ímpar? É rápido. Ou múltiplos de três? É, múltiplos de três. Diz que, diz que agora ele foi fazer um showzinho com o Daleste, né? Da Leste chamou ele, mano, fazer uma parceria comigo aqui, mano. E não foi no céu. É, não foi, pode ter certeza. Não foi no céu. Chega pra garota e fala assim: ô, gata, Zé Pequeno, com 18 anos, já era dono de todas as bocas. E eu, com 18, só quero ser dona da sua boca, gata. Olha isso. Zé Pequeno. Voltando ao G3, né? Diz que ele morreu e chegou no lugar onde ele chegou e falou: nossa, não tem pão aqui. Cadê o pão? Eu acho que não era do céu, né? Cadê o pão? Não foi pro céu. Não tem pão. Ele chegou lá e tava tocando rock, né? Tava tocando ele. Caramba. Tava tocando raio. O que é isso? Não, tava. Ai, que inferno! Isso, dele chegou lá e falou. Ele perguntou pro capeta: nossa, mas o que é isso? E o cara falou assim: isso é música. Deu cara, ah, tá, eu não conheço. Léo, conte-nos a sua piada. Agora já fechei o aplicativo aqui, velho. Tu magoou o Léo. Então vou faturar que eu preciso de dinheiro, tá? É. Tô precisando de grana, de Caraminguá. Quero falar pra vocês da melhor internet de Francisco Beltrão, internet fibra ótica de qualidade e com atendimento e agilidade é com a Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 150 megas. Visite a nossa nova loja na rua Florianópolis 433, sala 4, ao lado da Omni Financeira e da Motocar. Ou ligue nos fones 3520-1500 ou 0800-6495-000. Vou repetir: 0800-6495-000. Internet de fibra ótica com atendimento mais rápido da cidade e com agilidade e com qualidade. Estou falando da Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. É verdade. Então é que eu tava pensando. Aqui no Brasil a gente tem um monte de cantores coloridos. Foi Restart, foi não sei o quê. É Diaba 4, né? Luiz. Sabia que a primeira cantora pop colorida dos Estados Unidos. Zewa. É, tem que ler aqui, né? É o animal. É, foi a Pink. Pink? Verdade. É que você não conheceu a Cindy Lauper. É, Cindy Lauper. Não, agora um fato interessante, cara, eu vi uma entrevista dela. Cara, sempre aquela entrevista, sempre que o cara não sabe o que perguntar, perguntou por quê Pink. Por que Pink? E ela, na maior naturalidade, explicou que porque Pink... Rosa. I'm not blue. Exatamente, só que não exatamente o que você tá pensando. É. Quando ela era criança... Achei que era aquele negócio rosinha, né? É, quase, perto. A pálpebra do olho. Isso. Aí ela foi no colégio, ela era... Né, quando era novinha, era feinha, né? E o pessoal zoava com ela. Aí o rapaz que ela tava afim, que ela... Tinha o crush, né? Pra hoje crush. É crush. Na época era só o crush, né? Era o crush. Aí ele crush no pegou meu tempo o cara, era um refrigerante. O cara que ela era crush. Pegou ela em público e abaixou as calças dela. Nossa. E mostrou a bundinha dela. Eles começaram a zoar. Ah, a bundinha dela é pink, pink, it's a pink, it's a pink. Não, tem que falar inglês, Júnior. Como é que zoaram ela de inglês? It's a pink, it's a pink. Alguma coisa assim. E ela pegou isso, um bullying, né? Contra ela e tornou a favor dela. Ela pegou um bullying, fez um challenge e tomou e ficou feliz. E ficou pink. Geralmente a gente fala isso no Cesta Básica, mas vocês estão vendo no programa e Não, mas pra tu ver, tem gente que às vezes pega um fato, ah, é porque meu pai me largou e faz um drama. Não, ela pegou agora um drama dessa, Junior. Por que que chama Mother Talking, Beto Garcia? Mother Talking? É porque, não sei. Eles falavam modernamente. Conversa é moderna, mas agora não sei por que colocaram esse nome. Também eu lembro até hoje. Eu não li essa parte, Léo. Não leu? Eu cheguei nessa parte. Eu creio que, como foi uma virada cultural ali na questão musical quando eles surgiram, certo? Eles quiseram falar que era um papo mais moderno, um som mais moderno. Entendi. Provavelmente seja isso. É o papo de jacaré, né? O Mother Talking. Um papo diferente, legal pra galera. O Mother Talking. Exato. O Junior falou do pai abandonar. Né? É, antes do Egon nascer, a mãe dele me deu um maço de cigarro, velho. Entendi agora. Eu não entendi. Cheguei lá, tinha um maço de cigarro em casa. Geralmente eu nem fumo. Vou ali comprar um cigarro e já volto. Ah, entendi. Nunca mais volto. Nunca mais voltou. Falando nisso, né, cara? Eu vou ali ver se no céu tem pão. Tem aquelas entrevistas engraçadas e tal, né? Aí tinha aqueles negócios que vão na praça pra... Que até vem entrevista quem perdeu algum parente, né? Perdeu não, né? Sim, um parente que sumiu, né? Faz, né? Isso na praça, né? Aí a mulher perguntou pra... Aliás, A repórter perguntou pra mulher: o seu marido sumiu então? Pois é, ele sumiu faz 9 meses já e tal. E o que que ele tava fazendo? Ah, ele tava trabalhando. E o que que ele fazia? Assalto. Ele é assaltante, verdade, profissional. Eu vi isso. Pode, verdade, eu vi isso, cara. Juro, pode ser que ele... ele saiu pra trabalhar e nunca mais voltou. E o que que ele fazia? Assalto. Assalto. Pode ser que ele não esteja tão longe. Pode ser que ele tá ali na BR, que... você nem sabe. Deu ruim. Quem sabe deu ruim, deu ruim em cima dele aqui. Quem sabe não tá ali pro lado do friso ali. Vamos faturar aí, olha só. Opa. Todo mundo adora aquele chocolate quente, o cappuccino, o café especial, tudo isso na Iraci Cafeteria e Confeitaria, um ambiente super aconchegante para você que adora tomar um cafezinho pela manhã ou aquele lanche no final da tarde. Nas quartas e sextas tem buffet de pizzas, nas segundas e terças e quintas também tem buffet, aos sábados buffet especial de tortas, doces e salgados, tudo preparado com muito carinho e qualidade. Afinal, são 25 anos de tradição. Venha você também para Iraci Cafeteria e Confeitaria. Encomendas de bolos e salgados através do telefone 3523-2794 ou iracibolos@gmail.com. E agora também no Shopping Aquários tem Iraci Express, uma cafeteria no estilo das cafeterias mais frequentadas nos grandes centros. Centros, grande variedade de cafés especiais e um ambiente super aconchegante. Pois não, Júnior? Eu quero fazer de conta que eu não conheço lá. Tem que perguntar só pra você. Qual delas? Tá? A Banoff, torta Banoff deles, né, cara? Ai, meu Deus. Rapaz, você já comeu? Não, é. Nossa, vamos se lascar, vocês estão morrendo de muito agora, né, cara? Falar nisso. Se eu me trabalhar uma hora. Se eu ligar lá, eles se entregam aqui uma Banoff. Entrego aqui. Paga pra nós aí, então. Vamos fazer isso. Vai, Kleber. Paga pra nós. Duvido, Kleber. Tu não é macho pra isso. Seis dedinhos, facão. Então, deixa explicar, a Iraci Express tem entrega aqui no centro, né? Eles estão ali no Shopping Aquários fazendo muito sucesso. Estão ouvindo entrega, nós agora. Estão ouvindo a Super Jovem e o Ioiô, então o Kleber falou que vai fazer o teste, vai fazer um pedido. Vai fazer. Pra quantos minutos demora a entrega dali do shopping até aqui na rádio. Uma torta Banoff pra nós, né? Pra mim pode ser um pastelzinho e um cafezinho. Pra nós pode ser. Então, um cafezinho. Pra mim pode ser uma pizza de camarão, assim. Tá contando bem. GG. Tá, então a gente vai tocar a música. Você achou a piada? Não, eu quero só. Semana passada eu sofri um acidente, fui parar no hospital regional, aquela questão. Então, por isso que eu não vim trabalhar. Retrasada, né? Retrasada, né, meu amigo? Eu sou tão rápido que eu nem vi. Amigo. Mas eu fiquei uns dias em casa já testado, mas daí você chega no hospital regional, a galera gosta do programa Ioiô lá. Sim. Me reconheceram e tal, quando pediram pra contar uma piada. O Léo lá respirando por aparelho. Ô, viu? Dá um autógrafo aqui, manda um salve. E o cara ainda chega enfermeiro e bate, mas tu é foda, pá. Não, eu não, me disseram que eu parecia com o Jorjão. Você que é o Jorjão? Falei, não. Eu sou bem mais bonito. E a galera mandou um nome aqui pra eu mandar um nome pra eles. Olha que legal. Eu vou mandar um nome pra eles lá. É o Dr. Marcos Piscinini, Dr. Ernesto, a enfermeira Aline e os técnicos agora. A Rosilei, a Marilise, também Verônica e a Nayara, acho que é o Nayandra. O Murici e também o Tite. Nayandra. É que a minha letra é feia pra caramba, cara. Daí eu não entendo, né? Cara, mas um regional. Beijão pra galera lá, muito legal. A galera também adora o programa Ioiô, velho. O Murici e o Luxemburgo. O Dr. Ricardo Ferreira também, sempre quando pode, falou que sempre tá ouvindo o Ioiô quando ele não tá. Kleber e o Léo que adoram ir lá no Rio. Ah, eu tô toda semana, tô lá praticamente. Eu nunca vi tanto hospital que nem o Kleber e o Léo. São frequentadores, eles sentem falta daquele cheirinho de hospital. Não, ainda bem que a gente é novo, aguenta. Imagina vocês lá, né? Ficar 2 anos lá com essa idade de sessão. Se o Jorjão precisasse ter respirador, que máscara eu ia colocar nele, velho. Ia fechar o hospital, né? Interditado com o Jorjão lá. Tanto que o chefe chega aqui e pergunta, viu, cadê o Léo? Ele tá aqui de férias ou tá acidentado? Não, deixa eu explicar, é que eu vivo a minha vida num nível muito hard, entendeu? E, a minha idade não tá mais acompanhando o que eu costumo fazer. 35, né? 45 não é fácil, né, velho? Daí acontece essas coisas, mas tudo bem, é a vida. Tem que parar de fazer esporte tão radical. É. Pois é. Jogar bocha? Eu já parei de jogar bocha. Nossa, muito radical. Volta, calma. Eu jamais quis deixar você ir, mas quem de nós poderia saber o quanto difícil iria ser não ter sonhos pra compartilhar. Eu jamais quis deixar você ir, mas quem de nós poderia saber o quanto difícil iria ser não ter sonhos pra compartilhar. Aquelas palavras não saem da minha cabeça, embora eu queira que você se esqueça. Pra gente de pintar um novo momento, um recomeço já sem sofrimento. Vou aonde for pra te encontrar. Temos um horizonte além do mar. Ainda temos tanto amor pra dar. Mesmo com medo, eu quero me aventurar e ficar. Deixar ser o que tem que ser. Só eu e você. Eu e você. Oh. Saem da minha cabeça. Embora eu queira que você se esqueça. Pra gente pintar um novo momento, um recomeço já sem sofrimento. Vou aonde for pra te encontrar. Temos um horizonte além do mar. Ainda temos tanto amor pra dar. Deixar ser, deixar ser o que tem que ser, o que tem que ser. Legal demais. É legal pra Cacilda. Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô. Cerveja de garrafa pra uma menina muito especial. Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais. É doce, você tem um jeito doce. O seu olhar é doce, é doce. E aí me leva pra qualquer lugar. Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. É doce. Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa. E nunca ligou. E toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim, com você do lado. Gosta de boteco e de cerveja. Tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais. É doce, você tem um jeito doce. O seu olhar é doce, é doce. E aí me leva pra qualquer lugar. vai permanecer doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. É doce. Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa. E nunca ligou. De boteco, de cerveja, de garrafa. E nunca ligou. Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim, com você do lado. Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa. E nunca ligou. Programa Ioiô no ar de novo, galera. Todo mundo muito opa, queridão. Eu acho aí. Que a gente tinha que fazer programa Ioiô off, entendeu? O proibidão. O proibidão que é mais engraçado de bom. Nossa, bem mais engraçado e podia ser depois da meia-noite, né? Melhor. Eu não venho. Eu tenho os convites. Não, gravamos o off do Ioiô e soltamos. Ah, fizemos. Pode ser. Eu tenho os convites, legal, né? E tenho prêmios, tá? Opa! Tem o prêmio. Dia 7 acontece lá na Cabana Manhari a primeira feijoada da Independência com pagodes. Opa, show de bola. E o pessoal que mandou o WhatsApp pra cá agora vai concorrer a um ingresso pra essa feijoada com pagode, com a companhia, não é companhia do pagode, como é que é o nome? Diretoria do pagode. Com a diretoria do pagode. Quero mandar um outro abraço aí pra galera do eu sei que o pessoal, os gremistas vão chamar, mas aqui é por uma boa causa. Dia 1º de setembro, às 20 horas, tem o segundo jantar baile do vermelho e branco. Atenção, colorados que não compraram seus ingressos, e não colorados também, né? Vai ter vai ter a presença aí dos ex-campeões mundiais, o Índio, o Yarley, o Fabiano Cachaça vai estar por aí também. Oh, louco, o Pinga. Vai ser, deixa eu ver aqui. Vai ser lá no CTG. Lá no CTG. Opa, CTG recordando os pagos. Vai ter também a musa do Inter, a Paola Urio. Vai ter um monte de coisa lá. E o Jorjão também vai estar lá animando a festa, né? Só que eu vou estar de branco e vermelho, não de vermelho e branco. Porque eu tinha uma camisa do Inter vermelho, não cabe mais. A criança cresceu. Aliás, eu tô puto, cara. Eu tô muito decepcionado com o meu corpo, Jorjão? Comigo mesmo. O médico uma vez me disse que meia hora de malhação por dia eu ia estar fininho. Faz 8 anos que eu assisto essa merda, nunca emagreci. Só engordou, na verdade. E tá cada vez pior essa porcaria dessa novela aí. Então, todo mundo convidado, dia 1º, o baile. Ah, quem quiser comprar o seu jantar baile aí, é com a Aline no 99927-2366 ou o Josuel no 99975-9228 ou pergunta pra mim que eu passo aí o valor e a questão, como é que vai ser a jantar lá, tá bom? Aí tem também, aproveitando o ensejo, dia, deixa eu ver aqui. Agenda do Josuel. É o almoço vermelho e branco. Não. É dia, deixa eu ver. O programa tá quase acabando. Pra quem não sabe, o Josuel, ele é o presidente da Do Inter aqui do Sudoeste. Não, é excursão, né, para Chapecó dia 16, domingo, 16 de setembro. Jogo às 17 horas, Chapecoense e Inter. Saída ao meio-dia, tá? R$150 com ônibus e o ingresso também lá para o jogo em Chapecó. Aí o pessoal aí pode entrar em contato, que eu passo os contatos, quem tiver vontade de ir ainda, porque nós temos aí 63 confirmados e precisamos encher dois ônibus, tá bom? Opa. Então manda pra cá, pode entrar em contato comigo. Que detalhe eu... que o Jorjão fez dois e mostrou três com o dedo. Só é porque a minha expectativa é que dê três ônibus. Tem tudo isso colorado aqui em Beltrão? Cara, tem muito mais. Três ônibus? Tem muito mais. Tem muito mais. Que a Suzane Richthofen lá foi liberada lá, né? Como é que chama? Indulto? Indulto, dia dos pais. Dia dos pais. Eu tava olhando assim, ela saindo, né? Rapaz, essa mulher sai mais do que eu. Meu Deus. E ela só sai em datas especiais, né? Dia dos pais, dia das mães. Teve também o dia da família. Será que não deixaram ela sair? Eu acho que não. No Natal ela saiu, né? Pra passar com a família dela. Parece que nos finados ela não vai poder sair. Aí também é exagero, né? Muito indulto. Muito indulto, aí não dá pra ela. Ela tá participando aí, Beto, ou não? Tá participando do nosso WhatsApp. Sim. Ó, quero concorrer ao ingresso pra feijoada. O pessoal já tá mandando um monte aqui de nome, ó. Que falou, Juliana. Audiência do programa, né, cara? A Elisângela, manda aí no 988222300. Só a Elisângela mandou. Não, a Mariana Furlanete também tá mandando. Ah, beijo pra você, Mari. Oi, Mari. É amiga, conheço. O Rafael tá participando. Todos os ouvintes são meus amigos. É a família Super Jovem. Família. Sabe por que eu comprei uma panela feliz? Sabe, conhece panela feliz? Porque eu tava cansado da panela depressão. Ih, muito bem! Muito bem! Hoje o Léo tá apocrime. Atenção, namorado do Léo, hoje ele tá pro crime. Então, se segure. Tome banho e me espere pronto. Hoje tu vai apanhar, negão. Vendo Jesus e Pedro caminharem sobre as águas e entrarem no barco, gritou um das pessoas ali próximas, né? Vendo ali o Jesus e Pedro caminhando sobre as águas, né? Jesus e Pedro. Pedro! O que eu preciso fazer pra andar também sobre as águas, Pedro? São Pedro respondeu: fé, meu filho, muita fé. Fé. Camarada então tentou entrar na água e começou a afundar, enquanto São Pedro gritava: mais fé, rapaz, mais fé. Aí Jesus vira pra Pedro e diz: Pedro, não faz isso com o pobre, ensina o caminho das pedras pra ele. Piada religiosa. Não tem o programa do padre que tem o pastor Beto fazendo piada. Naquela piada do Jesus e o Judas estavam passeando no deserto, aí eles chegaram lá na casa de um senhorio lá, do tempo de Jesus lá, aí o cara tava jogando o baralhinho, já tinha, né? Inclusive, já era baralho de plástico, inclusive, já. Era Copag já. Aí o Jesus bateu na irmão. Irmão. Jesus falava errado. A gente estamos procurando um lugar pra dormir, passar a noite, que estamos andando no deserto há muito tempo. Aí o Judas: é verdade. Aí o cara: bom, eu tenho ali uma cama de casal, se vocês quiserem dormir ali, de boa, né? Mas vão ter que dormir junto, porque não tem mais lugar. Mas até dou de graça, mas vão lá e dormem e deixa eu jogar meu joguinho aqui. E foi lá Jesus e Judas deitar na cama de casal, os dois juntos, né? Sim, Jesus deitou pra beirada, né? E o Judas foi pro canto. Aí, numa hora, umas alturas da noite, o cara começou a perder, né? O dono da casa. Ele falou: ah, putas grila, né? Foi por causa desses dois que chegaram. Vou lá, vou dar uma camaçada de pau neles, né? Foi lá, né? E pegou. Vamos pegar esse primeiro. Vamos pegar na beirada. Vamos pegar o Judas, né? Uhum. Embolaram o Judas no pau. Beleza, passou-se mais uma meia horinha, o cara começou a perder de novo. Vou lá de novo, pegou o Judas, pá, pá, pá, embolou o Judas, né? E Judas falou: ah, sabe de uma coisa? Ô Jesus, vamos trocar de lugar, tá ruim aqui, tá muito duro essa cama aqui. Jesus foi pra beirada, né? Tudo bem, meu irmão. Aí o cara perdeu de novo, voltou lá, né? Daí quando eles foram dar o soco no embolar, né? Ele: peraí, o da beirada já apanhou bastante, vamos bater no canto, né? Por isso que Judas traiu Jesus. A professora dá uma prova surpresa para os alunos desenharem seus órgãos sexuais. Cada um vai desenhar o seu órgão sexual. Uma aluna sem sentido, incapaz de desenhar, não sabia desenhar, abriu suas pernas e deu uma olhadinha, né? Ô, louco, debaixo da saia pra desenhar. Nunca tinha olhado. Aí nisso grita o Pedrinho, grita: professora, ela tá colando. Então, um tempo nunca bom, né? Joãozinho, né? Nunca Joãozinho, não. Joãozinho é um santo. É o santo. Caramba. Ah. Mais amor e menos drama. né? Não é melhor? Eu acho. Faz tão pouco tempo que provei teu beijo. Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo. Vai que acontece como da última vez. Me entrego, te amo, cê foge, sofrer. Quando eu tento ir devagar, aí cê vem pra cima. Posto uma mensagem, olha você virando esquina. Na minha intimidade você foi entrando. Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando. Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca paga. Se for por aí a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca paga. Se for por aí a gente para. Para na minha cama, quer dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. E quando eu tento ir devagar, aí cê vem pra cima. Posto uma mensagem, olha você virando esquina. Na minha intimidade você foi entrando. Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando. Preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca paga. Se for por aí a gente para. Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca paga. Se for por aí a gente para. Para na minha cama, até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Para na minha cama, até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. De entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção. Se é só fogo de palha, qualquer boca para. Se for por aí a gente para. Para na minha cama, até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Para na minha cama, até dizer que me ama. Mais amor e menos drama. Ah, mais amor e menos drama. Vou pedir um favor pra você. Presta atenção. Hã? Tá gostando da programação? É, do ioiô? É, então aumenta o volume. Acabou, outra vez foi cena repetida. Um tchau com gosto de fica. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô. Mas só de raiva eu vou. Meu coração nem ia, mas aqui a teimosia chegou e me parou. Primeira boca, já senti remorso, beijando mal de propósito. Tô sendo pra acabar o que eu nem devia começar. 10 beijos de rua não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. 10 beijos de rua não causa efeito de quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. 10 beijos de rua não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. 10 beijos de rua não causa efeito de quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. Olha o que você fez comigo. Acabou, outra vez foi cena repetida. Um tchau com gosto de fica. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô. Mas só de raiva eu vou. E o coração nem ia, mas aqui a teimosia chegou e me parou. Primeira boca, já senti remorso, beijando mal de propósito. Torcendo pra acabar o que eu nem devia começar. 10 beijos de rua não vale metade

ioiô. Divertido, alegre, ioiô, na Super Jovem. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow, no, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Wow, no, no. Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantar. What? cases and go on back to Bogalusa. Yeah! Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself. Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. And don't you come back no more. Please. Don't you come back no more. You cannot do this don't to you come me. Back essa música era só pra ser entrada, mas tão boa que a gente deixou ela rolar, né? Isso. É Buster Poindexter com Hit the Road Jack. Legal pra caramba esse som. Rapaziada, a ganhadora da feijoada que vai acontecer lá na Cabana Manhã no dia 7 de setembro, feijoada da Independência, foi a Natiele Cardoso. Opa. A Natiele cola aqui na portaria da Super Jovem, retira aí o seu ingresso, tá bom? Pode passar aqui, vai na feijoada na faixa no 0800, lá na Cabana Manhã, dia 7 de setembro. Quero falar pra vocês do alto. Eu daqui a pouquinho eu vou sair daqui. Sabe onde é que eu vou? Eu vou abastecer meu carro no Auto Posto São Carlos. Né? Opa! Enquanto o pessoal abastece, faz análise do combustível, deixa meu carro nos trinques, tá? Eu vou tomar um cafezinho, eu vou conversar, vou tomar uma. Não cervejinha, não, porque eu vou ter que voltar a trabalhar depois. Uhum. Tomar um cafezinho, vou ficar por lá, aproveitar a conveniência do Auto Posto São Carlos. E essa piscadinha aí, Jojão, quem foi? Que tem. Vai que dá sede, né? Que tem um excelente atendimento em todos os setores, tem combustível de extrema qualidade. Você pode, tem profissionais que fazem análise do seu combustível se você quiser. E o melhor, hein? O melhor do melhor do melhor tem sempre o combustível mais barato da cidade. E vai ter semana que vem, vai ter promoção aqui na Super Jovem de combustível do Auto Posto São Carlos, ok? Galera do Ioiô, fique ligado, fique ligadíssimo que na semana que vem vai ter uma brincadeira muito legal. Quer abastecer o seu carro? Quer abastecer o seu carro com muita qualidade e economia? Só abasteço lá, Jojão. Claro, porque o preço do etanol lá é bem mais barato. E cara, até porque você é um cara inteligente. Claro, velho. Corre pro Auto Posto São Carlos, que tem um na D'Ambros e Piva em Marmeleiro, e aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3, Auto Posto São Carlos. E é perto da minha casa também, o que ajuda bastante, né? Uhum, então é só chegar lá e. Dá pra você. Galera, contrate DJ Léo Lute, você que vai casar, tem 15 anos, formatura, contrate o melhor DJ da região, DJ Léo Lute, fazendo a festa com a galera sempre, tá bom? Maiores informações, facebook.com/ DJ Léo Lute. Vai lá. Uhum. Vai lá, acessa lá. Muito bem. Beijo, tchau. Amanhã, que hora? Amanhã na pista? Vai ter. Claro, amanhã vai. Se eu não morrer hoje, vai. Que horas vai ter amanhã? Amanhã às 21 praticamente. 20 horas amanhã. 20 horas? 20 horas amanhã. A partir das 20 horas amanhã tem na pista aqui na Super Jovem. Todo mundo convidado pra ouvir. Aliás, programação do final de semana da Super Jovem tá recheado de novidades. Nossa, né? Tem muita coisa. Uhum. Tem o Na Pista, tem o Domingo Rock, tem aqueles. Tem o. Reprise do Ioiô. Reprise do Ioiô, tem milkshake. O fim de semana deixa rolar. Tem muita coisa legal. Tá bem legal. Parece outra rádio, inclusive. E nós. É nós. Tchau, beijo. Domingo, um beijo no domingo.